É, vamos lá, mais uma vez. Alguns viajantes adoram uma pousadinha. Outros preferem um resort. Fala aí, caralho! Ó, nós aqui de novo. Infelizmente, de novo, por quê? Foi bem recebido, chegou e já conquistou meia dúzia de pessoa que me cobrou e falou: porra, cadê o lamento de Pabriati? Cadê o lamento de Pabriati? Tá aqui essa porra. Gravei 2 semanas atrás, mal menos 2 semanas atrás, não deu certo. O áudio saiu picotado, saiu ruim, cheio de defeito. Falaram nome de gente à torto e à direito, mano. Não pode, eu já falei, não pode. Mas né, vamos lá, vamos lá. Estamos aqui mais uma vez. Eu sou o Pabre, o palhaço que se recusou a fazer muitas coisas, inclusive gravar essa merda. Sorri nem se fala. Vim sorrir esses dias. Chegou uns mimos aí da embaixada chinesa. Inclusive, não vai ter pauta, porque o outro eu respeitei a pauta, foi um saco. Não vai ter pauta, não vai ter nada. Aqui vai ser só eu perguntando, vocês respondendo. E foda-se. Vamos lá. Vamos ligar pro primeiro bandido, energúmeno safado aqui. Vamos ligar aqui pra alguém. Vamos aqui. Vamos ver se o Aquaman italiano está disponível. Porque assim, a única coisa que eu quero saber é: devido aos últimos acontecimentos, aconteceu muita coisa esses últimos tempos, né? Vocês notaram aí. E, né, é bom lembrar que, inclusive, a pauta desse episódio ficou completamente desatualizada. E eu achei por melhor ignorar ela totalmente. Mais um motivo para regravar essa porra. E então, eu só quero saber assim: diante dos últimos acontecimentos, será que realmente a gente está vivendo o pós-crédito de 2012? A gente estava presenciando o declínio da humanidade. Ô cachorro, fila da puta! Caralho! Estamos presenciando o declínio da humanidade e dos cachorros também. Porra. Porque, irmão, a Rússia aí deu um show, tá? O negócio tá um espetáculo. Putin acordou pras fodas. Ele acordou, beleza, foda-se aí, foda-se vocês. Agora eu vou bagunçar aqui um pouco e já era. E botou os Estados Unidos pra mamar. O Biden aí, um tremendo de um frouxo. Um energúmeno, um qualquer, um pé rapado. A ONU, meu irmão, o que é a ONU, velho? O que é a ONU? O Putin fez a gente questionar a existência de muita coisa por aí. É, ONU, essas porra. Me responda aí pra que serve a ONU. Não dá pra saber. Ah, vamos lá, vamos ligar aqui pro primeiro filha da puta. É, que dia hoje da semana? Segunda-feira? Ah, se foda. Vou ligar pro Homem-Aranha italiano. Tá alto, né? O cara tá transando, pô, diferente de mim. A Loura! É o Pablo. É o meu amigo Miran italiano que tá falando? Capite, capite, caso. Oh. Meu amigo, ó, pra sua segurança, essa gravação está sendo ligada. Tudo que vai ser dito aqui, vai pro YouTube daqui uns dias. Isso não é um podcast. Isso não é um podcast. Isso é um monólogo com participações e voluntárias, que é o caso agora. Eu não disse que ia ligar, eu estou ligando e você atendeu. E daqui pra frente, você está à mercê da situação e da minha pergunta. Porque aqui é o seguinte, eu estou tentando debater o seguinte ponto. A gente está vivendo o pós-crédito de 2012, mediante o que está rolando por aí. O mundo acabou, velho. Acabou, a gente está só esperando só o The End mesmo, sabe? Aí eu quero saber a opinião dos novos colegas aí, inclusive do amigo, se puder discorrer a respeito. Pode ficar à vontade. Do que tu quiser falar aí, foda-se. Geral, puxa aí. Eita. Agora tá no meio, a voz tá melhor. Pronto. Então, bicho. Realmente o mundo acabou, né? O mundo acabou. Veio uma profecia muito estranha de pé de Covid. Depois da Copa ia melhorar, não melhorou porra nenhuma, mas toma aí, né? Fazer o quê? Não, isso de que essa galera fica vendendo esse papo de ah, o mundo vai melhorar depois da pandemia, não sei o quê. Melhorar o caralho, mano. De onde é que já se viu as coisas melhorar depois de uma pandemia? Esse pessoal nunca estudou história na vida. Depois da pandemia de gripe espanhola, o que foi que rolou? Rolou outra guerra mundial, caralho. Rolou a quebra da bolsa, a grande depressão, depois rolou uma guerra. Isso é burro, mano. Óbvio que é da merda. É, e mais uma vez, né, estamos caminhando pra outra merda maior ainda. Então, esperança zero. Fazer o quê? É, eu tô aqui fazendo o que eu posso fazer a respeito, que é gerar conteúdo desnecessário pra internet. É, perfeito. É o que resta. É. Mas diga lá, como é que vai o amigo aí? Como é que vai essa força? Rapaz, eu tava quase surtando hoje mais cedo, mas eu consegui. Consegui me dar atenção. Estudando, tá? Aí eu tô de férias do trabalho. Volto a trabalhar ali agora dia 18 e tal. Descansar, né, pai? Porque trabalhar em produção, em fábrica, é uma porra, então. Ah, porra, trabalhar com produção é um inferno, mano. O cara entra em parafuso muito fácil. E aí tu... Como posso dizer? Por aí, bicho. Como tá as coisas e tal. Ah, tá aqui, tá mesmo esculhambação de sempre, tô aqui na correria, eu não tô mais na prefeitura, né, assim, tô aqui tentando, ô vagabunda, porra, tô aqui, é, não, essas porra passando aqui, fica pegando no portão limpo, porra, joga pedra, porra, se eu pudesse jogar, era um bicho de solda cáustica, povo feio do caralho. Pedaço de cabo da vassoura no portal. Umas raparigas feias que tem aqui no bairro. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa. Ô, oh, raça feia essa que tem aqui no meu bairro, viu, mano? Porra. É sério, mano. Precisa um zoológico. Precisa uma arruma de bicho. É, eu não entendi geral. Aqui é a mesma coisa. Não é mais. Pelo menos até um ano retrasado era insuportável. Ficar por aqui, porque puta que pariu, bicho, era galinha. Aí tinha uma mãe aqui porque ela tinha 6 meninos. Como é que é? E o moleque tudo em cano corpo. Pelo bagunça no meio da rua e tal. Aí. Mas foi-se embora, pronto. Aí ficou só traficante. O traficante, que é do da mercearia. O policial que é corno. É, com um macaco, um corno, uma ruma de viado. E detalhe, o PM é amigo do traficante. Não é decisivo se chocar. É. Mas aí, pronto, foi o que restou aqui. Só uma esculhambação muito grande, ó. Fala aí, eu falo, não consigo entender, não. É, isso é esculhambação, você não pode nem. Não, mas é assim mesmo, que o negócio é. É engraçado porque aí. Tem uma. A minha. É, não é a primeira aí, né? A primeira namoradinha que eu tive, ela se mudou pra aí. Inclusive, a gente terminou justamente porque ela se mudou pra aí. Caralho. É. E. Eu acho muito engraçado que enquanto ela ainda tava andando por aqui. Hã? É que mora na capital? Não, não, mora em Campina Grande, pô. Não, na capital. Mano, ó, aí. João Pessoa, eu não. Eu só tive rolos. Só aquela doidinha, eu não posso citar nome aqui, eu não vou citar nome de gente, por isso que eu não tô te chamando pelo teu nome. Tem a doidinha lá da João Pessoa. Sim, pois é. Aí dessa Cafuçu, ela até casada já tá também. Tanto a minha primeira namorada quanto essa doidinha de João Pessoa. É. Tipo, quando essa minha ex andava aqui, ainda em Fortaleza. É. Muito tempo, na época eu conheci o O cabeludo lá, meu amigo, que também é seu amigo. O Edu Falasco. Pronto, o Edu Falasco. Na época que eu conheci o Edu Falasco, Não, pô, o Steven Wilson, porra. É o Steven Wilson, não confundi os cabeludos. Aí, pois é, aí ela passava nos ônibus que a gente pegava pra ir pra faculdade junto e tal. Aí, uma vez eu fui pular a catraca do ônibus. E bem na hora que eu coisei a catraca, né? Me agarrei e atraquei pra pular. Ela virou. Ela tava de costas pra mim, ela virou, ficou de frente e me viu. Porra, na hora foi um baque. Eu. Por pouca coisa eu não me estabaquei no chão do ônibus. É, é assim mesmo. O cara fica em choque. O cara fica em choque. Caralho, bicho. Mas essa parada aí foi que ano, mais ou menos? Que eu ia levando essa queda no ônibus, sei lá, foi 2015. Isso tem muito tempo. Tipo, foi quando eu conheci vocês, mano. Tu, o Quase Slazes, o Steven Wilson, a turma todinha. Caramba, tem meu irmão 7 anos já. Tem, pô. Que eu conheço, o Steven Wilson vai fazer 8 anos agora. Pronto, o Steven Wilson, eu conheci ele na comunidade, pra ter ideia, na comunidade do Angra. Os caras viviam comparando ele com o Edu Falasca, aí. Mas eu não falava com ele não, né? Tipo, ter ele como um amigo no Orkut e tal. É. Mas eu já vivia tirando onda com ele por conta disso. Aí, depois eu fui no Facebook, tá, o local que a gente se conheceu naquela treta de. Com o Reg, né? Sim, do Reg. Caralho, meu irmão. Isso foi muito desnecessário, mano. E era um negócio que eu não tinha nada a ver, mas me botaram no meio e foi divertido. Porque no final das contas. Não, pô, e no final das contas, eu sozinho consegui tretar tanto com o Regis, por causa do Cordo Matanza, quanto com o Nando Moura, porque ele tava chamando o Regis de abortista, e eu falei, não, eu sou a favor do aborto também. Aí virou uma batalha campal, mano. Foi muito foda aquilo ali, na moral mesmo. Até hoje eu sou bloqueado na conta de Regis. Mentira, pô. Ele pegou a geral, pegou e bloqueou, chamou ele de coroa broxa. Eu disse, meu irmão, tu é muito um coroa broxa. Saiu pelé. Aí ele pá, bloqueou, pegou lá. Doeu, né? Cara, a verdade nua e crua. Aí, porra, velho, o cara parar assim pra pensar, 7 anos é muita coisa, mano. Porra, tem pra caralho, mano. É, bicho. Nossa. Porra. Isso que é o Jean... Isso, assim, do que eu e tu, do que a gente se conhece, eu não quero nem tocar no assunto daquele certo grupo lá, do WhatsApp, que tem aquela galera lá. Porque se for tocar nesse assunto aí, pronto, já era. É, realmente. Pelo mas aí, tu tava pensando nessa resenha aí, eu acho que final do ano, pô. Tava no Réveillon, o caralho. Eu fui relembrando das paradas, né? De umas coisas que rolaram e dessas coisas assim. Na internet. Essas paradas com o Regi e tal, aí o caralho foi muito bom, mano. Eu conheci paro desse jeito aí. E ficou até hoje. Os caras me conhecem assim nos momentos tão inoportunos, né, pô? Porra, meu irmão, aí foi. No teu Facebook era um tempo bom, bicho. Na moral mesmo, aquele tempo foi foda. Era um tempo que o cara ainda podia fazer uma bagunça, né, pô? É, exatamente. Aí eu lembrei da tua resenha. Acho que era por trás de uma página de futebol, esqueci o nome agora, mas era tipo. Só parada em relação ao internacional. Acho que tu tá ligado. Puta que pariu! Não sei se foi tipo assim. Deixa eu lembrar aqui, mas o cara foi muito fazer. Era tipo. Inter, tá ligado? Aí era o Grêmio, o Inter, aí era o nome dos times de futebol escrito errado. Aí era o Ceará com S. Aí você pela Inter, você pela cena do carro de. Acho que um negócio assim, carro de fulano. Aí lembro. Tá rebaixado, tô. Caralho, mano, esse deu. Quase mijo, velho. Puta que pariu. Sabe o que é melhor? Sabe o que é melhor? O Inter subiu, o Grêmio caiu, e esse ano pode ser que nem o Grêmio suba e nem o Inter fique na Série A. E tipo, o Grêmio não na segunda divisão? Imagina aí. Cara, vai ter tipo. Dois Grenais diferentes, né? Dois Grenal. Um Grêmio com o Náutico. É. E ano que vem é o Grêmio com o Internacional mesmo. Vai cair. Vai cair geral esse bicho. Porra. E. Não sei se tu viu o Souza tirou onda com. Eu vi! Falou. Entendeu o que é que eu desenho? Meu Deus, mano. Foi muito humilhante, mano. Bicho, o Souza meteu 5, velho. 5 no Globo. Eu. Caralho, mano. Eu não assisti o jogo inteiro, só vi o quinto gol. Eu acho que eu tava dormindo. Não sei, eu tava ocupado com alguma coisa, eu não lembro. Aí eu só cheguei, tava 4-1 e eu, meu Deus. É o mesmo Globo? Foi, bicho. Foi o caralho. Aí. Como é? Aí eu vi os bichos, meu irmão, velho. Então, se o Inter levou 2 do Globo, o Inter levaria 7 do Souza. Do Souza, o Globo não duvidaria, não, bicho. Não, aí não, eu te pergunto: o Ceará, que não tá indo muito bem, assim, no sentido de não ter um atacante. O Ceará meteu 5 no Globo também, 5-0 no Globo. Agora que o Ceará ajeitou o ataque, imagina. Pegando o Inter do jeito que tá aí? Pelo amor de Deus. Você lembra do Bayern de Munique e Arsenal 2017, que foi agregado, foi 10-2 em 2 jogos? Lembro, pronto, lembro. Esse ano vai ser. Eu não duvido que seja não, bicho, na moral mesmo. E sinceramente eu tô sentado que isso aconteça, porque não sou muito fã de jogar não. Não, eu tenho um ódio a essa raça. O pessoal do futebol lá do sul não tem um saco pra ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Tem uns amigos na organizada do Curitiba, mas fora isso aí, foda-se. É, pô. Foda-se, tá ligado? O Grêmio, cara, tem um Grêmio que eu conheço que é muito chato, bicho. Todos. Ah, mas é. Todos, mas tipo assim. Todos. Era um bicho que trabalhava comigo, tá ligado? Aí. Bicho. É, sei o que lá. Três Libertadores, sei o que lá. Foda-se. Não bota as Vai cair. Libertadores pra jogar, mano. Eu falo isso É. sempre. O cara fica falando, ah, é porque eu ganhei e tal. Põe bota essa porra pra jogar, velho. É, pô, bota em campo pra ver se consegue. Se conseguir tirar um rebaixamento do Grêmio, consegue. É. Aí, um dia, quando o Grêmio caiu, o outro dia o bicho não foi trabalhar, pô. Pô, o bicho botou um atestado. Aí, oxe, a galera tirou o couro dele. Tirou o bicho, gremista, bicha. Caralho. Eu falei assim, Gilete, isso aí tu vai ter que cortar, né? Tu vai ter que Eu não censurar. edito porra nenhuma, hein? É. Mas foi, pô, o bicho ficou mal pra caralho. Aí, meu irmão, mas tipo assim, eu não ligo não, tá ligado? Um creme, um creme pode um entrar no pudor e ir pra puta que pariu, filho. Só É, gostando que. partilho da mesma opinião. Por mim pode cair uma bomba dentro do campo quando o filho estiver jogando e pronto, foda-se. É, vamos jogar, né? Inclusive vai ter jogo dessas porra aí. Mas enfim, meu primo, ó, o tema hoje é esse. Vamos torcer para que role outra briga lá no próximo Grenal, que não deixe eles jogar. Tá que pega nesses filha da puta mesmo aí de novo, pronto, foda-se. Os bichos agora vão ter que botar grau, né, no os busão, porque É. Os ônibus tudo blindado. não, o vídeo não tá dando certo não. Tá, pelo amor de Deus. Negada lá não tá perdoando nem nada. Os ônibus pra tacar pedra mesmo, quer nem saber, mano. Puto, né, tá parecendo. Não é. Esqueci o nome agora. Os bichos estão virados na peste. Tão virado no caralho eles. Mas é isso aí, meu primo. Ó, obrigado aí pela Eu que agradeço pelo colaboração. contato. Agradeço geral. E sempre que quiser, tamo aí. Pronto, Tá ó. ligado? Eu vou. Quando esse for no ar, eu lhe mando o link. Quando acabar aqui, eu lhe mando o link dos outros dois que eu já gravei pra você ouvir. Pronto, manda mesmo. Vou Tô mandar, afiliado. relaxa, relaxa. Pode mandar. Pois tá, valeu, meu primo. Boa noite aí. Obrigado aí, Valeu, boa noite valeu. aí. Tchau. Te amo, meu Valeu, filho. tamo Tchau. junto, irmão. Falou. Eita, cara. Esse é meu primo Miran italiano. Essa porra tá alta, né, velho? Tá difícil manter o volume aqui. Ah, entendi. Vamos lá. Então, o assunto deu uma degringolada aqui, mas vamos lá. Eu particularmente não sei em que ponto a gente errou pra poder dizer, porra, aqui foi mancada. Isso aqui não devia ter sido feito, sei lá. Foi uma sucessão tão absurda de erro da humanidade que a única coisa que a gente pode fazer não é nem olhar pra trás. Porque eu acho que olhar pra trás já ficou. Já é uma atitude covarde e obsoleta ao mesmo tempo. É olhar pra frente e se acovardar com o futuro. Desenvolvo. A gente tá chegando numa situação de. A gente passou do point of no return, sabe? Daqui não volta. Então, a gente só precisa olhar pra frente e tentar mitigar o dano o máximo possível. Ah, pá, mas quais danos? Onde é que tu quer chegar com isso e tal? Todos possíveis, cara. A economia degringolando, problema social, guerra, fome, poluição, tudo aquilo que pode ser temática de uma banda punk. Não aguentamos mais banda punk. Então, e como não adianta mais dizer, pô, galera, para aí que já deu ruim, não, sabe? Vamos acelerar o processo, vamos fazer a coisa acabar mais rápido. Quanto mais rápido acabar, mais indolor vai ser o fim. Menos doloroso, melhor dizendo. Porque a gente fica prolongando essa angústia, sabe? É meio chato, sabe? Você entender que você já está vivendo o fim e continuar acordando todo dia é um negócio meio traumático, na verdade. É um pouco assim, sádico. Então, porra, fazer o quê? A Rússia solta uma nota aí dizendo uma lista de países hostis que eles não gostam. O Brasil não tá na lista. Eu fico feliz? Fico. Mas vai perguntar para os Estados Unidos se o Brasil tá na lista de país não hostil deles. Pelo menos o russo vai me vingar qualquer coisa. Se foda, meu irmão. Se foda. Inclusive, aproveitando esse clima de fim de festa que o mundo atribuiu a si nos últimos 2 anos, eu preciso dizer o quanto eu degringolei a minha saúde mental, porque realmente. E eu só consigo deixar bem claro pra mim e pra qualquer outra pessoa do meu redor que eu me tornei o que eu temia quando eu era mais novo, mas o que eu previ que ia ser, tipo, antes da pandemia mesmo. Como diria Arnaldo Dias Batista, tenho me apegado às coisas materiais que me dão prazer. E é um negócio meio, né? Trocando. Porra, de novo essa mesma vagabunda pegando uma coisa. Meu irmão, eu juro pra vocês, eu juro. Um dia eu vou arrebentar essa raça na porrada. Enfim, vamos lá. Eu só tô tentando suprir um vácuo emocional meu com outra coisa, né, que eu entendo que seja equivalente. Não é, obviamente, mas é uma espécie de carência que eu enfrento há muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, de trauma que eu tenho e que eu não faço o menor empenho de superar, porque eu não vou em psicólogos. Minha terapia é isso aqui. Então eu simplesmente só dropei esta porra e entendi que eu vou suprir essa carência, esse problema de outra forma, virando um puta nerdão de música, chato pra caralho, é de Mota 2, gordo igual, gordo e mal igual, e comprando altos discos, e conseguindo pegar altos discos aí, e sendo uma pessoa horrível, que nem o Edmota. Mas, eu canto melhor que ele, obviamente. Como eu já entendi que esse vácuo emocional eu definitivamente acabei preenchendo com as coisas materiais que me apetecem, chega uma hora só que vem uma cobrança, que como não é equivalente, nunca preenche totalmente, nunca cabe, nunca encaixa. Então, às vezes vai, passa, às vezes não. Aí às vezes vem a cobrança de tipo, ah, chegou tantos discos, fiquei feliz, fiquei, mas e aí depois? Tá aí, lindão, ouviu os discos, curtiu, e agora? Você está sentindo o carinho de uma mulher agora, da mulher que você gosta, você está sentindo agora? Você está ouvindo as palavras de carinho que você quer ouvir da pessoa que você gosta agora? Ou você está ouvindo o disco que você conseguiu comprar as duras penas? O disco que você conseguiu através de um mimo da embaixada chinesa? Inclusive, tô fechadão aí com o chinês, hein? Vai tomar no cu, Estados Unidos. Essa é uma pergunta retórica? Não é tão retórica porque eu não sei me responder, mas a pergunta vai ficar aí. Obviamente que não, cara. Obviamente que não. A coisa não orna, a coisa não fecha. A única coisa que acontece é eu fico me sentindo mal, independente do que eu consigo fazer, independente do progresso que eu consigo ter, independente do disco que eu consigo pegar, independente do som que eu consigo tirar, independente do. Eu fico sentindo que falta alguma coisa. E eu sei o que é que falta. Eu sei onde buscar o que falta. Mas não é tão simples assim, porque o que tá faltando não sou eu que tenho que buscar essa coisa que tem que querer vir até a minha pessoa. Pergunta: quer vir? Resposta: não. Então, eu fico numa situação meio complicada. Eu só encaro a realidade e me rendo. Tipo, ah, foda-se, tá? Não vai dar bom, então tudo bem. Não vai dar certo dessa vez, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não tá nada bem, mas tudo bem. Estou me sentindo bem? Não, mas tá tudo bem, tá tranquilo. Porque não compensa eu tentar, né? Fazer a coisa dar uma ser transparente, não adianta ter transparência. Foda-se. Ligar pra mais alguém? Vamos ver se algum filho da puta tá disposto a atender. Gay pra caralho. Vamos ligar pro meu amigo Baldaço. Cadê o baldaço? Baldaço, baldaço, baldaço. O baldaço. Esse sim, com certeza tá transando. Com certeza está amando alguém. Não entendeu até agora, então. Além de estar transando um sexo. Cadê o Jaime? Jaime, Jaime, Jaime, Jaime, Jaime, Jaime. Duvido que o burro do Jaime atenda. Aqui não vai atender não, eu vou dizer. Meu Deus, eu vou ter que fazer isso, que ódio. Thank you. filha da puta tá offline. Cadê? É, foda-se. Não atendeu o bandido. Vamos ver o que mais aqui. Aquaman, vamos só comentar. Esse aqui, a lenda transa muito. Esse nem se fala. Vou dar aqui a trilha sonora, hein? Tá no Love também. Pô, segunda-feira vocês estão no Love. Se liga, hein? Isso não tá legal não, hein? Isso não tá legal não. Vamos cobrar essa raça. Hein? Então vai tomar no cu, não ligo mais. Não ligo mais. Fica de ligando na minha cara, tá pensando o que, porra? Até isso, mano. Tu tá no trabalho, tá na empresa, vai. Emprego? O cara é trabalhador, peraí, ó. Fala baixo. Pra não dar na telha. Fala baixo. Ó. Eu só quero saber uma coisa. Nós, a humanidade no geral, tá vivendo o pós-crédito do fim do mundo de 2012? Na tua opinião? O Putin tá colaborando pra isso, né? Show. Meu mano nasceu pra isso. E o Arthur Duvral só reunindo refugiado da Ucrânia, né? Esse mano, ele tem uma coisa chamada visão de mercado. Arthur Duvral. Ah. Ele automaticamente mudou de nome para Arthur Duvral. Arthur Duvral? Porra, o maluco totalmente sociopata. Ele viu a guerra acontecendo, a coisa toda dando errado. Ele, vou transar vários sexos agora mesmo. Com eslavas, com ucranianos. É o cara visionário. É. Com certeza pegou uma DST nessa brincadeira, mas até aí tudo bem. Tava falando com o Isaísmo. Vai aparecer. Não fala o nome de ninguém, não, mano. Não fala o nome das pessoas. Não tô te dizendo teu nome justamente pra não te expor, entendeu? Xi, já é isso. É, meu filho, o nome disso é internet. Tá sendo perseguido, hackeado. Não, macho, é o lamento. Isso aqui é o lamento de Pabriate, cara. Essa gravação está sendo ligada. O lamento de Pabriate, tá ligado? Entendeu aí? Mas aí é aquela parada, né? O Arthur do Brau se lascou com isso aí, né? Esse não, já não vai mais concorrer pro governo. Ele ia concorrer a governador, já não vai mais. Ele se lascou, basicamente isso. Ó. Pode falar, lamento, pode falar. Ó, lamento de Pabriate, porreria foda pra caralho. Depression After Masturbation, melhor álbum impossível. Melhor álbum de todos. Quem tiver vendo isso aqui, recomendo pra caralho. O último dos planetas solares é foda pra cacete também. Deixa eu, ó. Pra galera que vai ouvir essa porra, eu vou deixar na descrição o teu canal. Porque o cidadão aqui, ele toca. Escutem Metalcore. É. Escutem Metalcore, é o que eu digo pra vocês. Metalcore salva vidas. Só por isso a vida serve como Mas é, mano. Mas a vez, gente, é mais. Eles se voltaram mais pro heavy metal moderno do que pra metalcore, né? Metalcore foi só no primeiro álbum. E eu acho que até o. Se eu te disser quantas vezes. Se eu te disser quantas vezes eu desisti de cometer uma loucura contra a minha pessoa só porque eu pensei. Beleza, se eu morrer, eu não vou poder mais ouvir o debut do Avenged Sevenfold. Exatamente. Mano, loucura. Só loucura. Eu não preciso dizer mais nada, mano. Mas pra Mike Portnoy pagar mal pra banda, eu não preciso dizer mais nada. Ei, pô, mas qual foi? O próximo álbum promete, os caras querem fazer uma coisa mais pesada. Okay. Mais pesada ainda. O próximo que vai sair esse ano. Tô ligado. Querem fazer uma coisa mais pesada, mais virtuosa, assim, mais pesada também. Eu tô hypado pra esse álbum, não vou mentir. Mano, eu tô escutando muito ultimamente é Bleach from Within. Bleach from Within é massa pra caralho. Tô escutando... Caralho, eu tô escutando muito Bring Me The Horizon ultimamente. Não, eu sempre escuto. Bring Me The Horizon é um negócio que eu não paro de escutar. Inclusive eu tava ouvindo esses dias. Pra caralho. Tava ouvindo o... O novo single que eles fizeram pela remasterização da música, né? Com remake, na verdade. Ah. Aquele remake que eles fizeram de Bad Habits com Ed Sheeran, ficou massa pra caralho também. Eu não ouvi ainda. Excelente visual. Eu não ouvi ainda, eu tenho que ouvir. The Shiptal Rag, novo single do Slipknot, tá foda pra caralho também. Sim, essa eu ouvi, tá muito boa. Falaram que... O Corey Taylor falou que o próximo álbum deles tá muito na vibe do volume 4. Pois é. Eu achei massa. Tu me acredita que a música que eu menos gostei 3. Do We Are Not Okay foi o Incentive? Sério? Sério, a música que eu menos gostei. E a música que eu mais gostei foi Soul Wafers. Então, eu também adorei Soul Wafers, mas Incentive é uma música foda, cara. Eu gosto do caráter épico que ela tem. Eu sei que não é um negócio muito assim, muito. Ela não é tão impactante quanto deveria ser. Mas eu gosto dela, é uma música boa, não quero se propõe. Oh! Ah, outra coisa, escutem uma banda canadense chamada The Curse Riff, é massa pra caralho também. Então, concordo. O cara é foda. Escutem Post Hardcore, escutem Judgment, é uma banda de hardcore. Post Hardcore lá do Canadá. Não, aí é som de Stray Edge, aí é som de Stray Edge. Porra, quer ouvir Post Hardcore, vai ouvir La Dispute, vai ouvir Touché Amore. Ah, essa é massa. Vai ouvir Envy, a banda japonesa, o Envy, já ouviu Envy? Já ouvi. Pô, Envy é do caralho, cara, pelo amor de Deus. Envy é do caralho. Porra, amigo, eu vou parar de interromper seu trabalho aí. Vai lá trabalhar, vá trabalhar. Boa noite. Bato ponto. Bato o que você quiser aí. Bate um. Vai lá, trabalha aí, vá. Obrigado. Ó, filha da puta, silenciando aí. Bem, o que essa cachorra tá falando aqui? E não é a cachorra que tá latindo. Ai, meu Deus do céu. Ah, tá. Tá muda. Ah, burro. Zé Ruela. Cala a boca, cachorro. Honra. Pelo amor de Deus, cara. Eu sei que hoje aqui a gravação é caótica, mas não precisa de tanto, porra. Olha o que essa burra tá falando. Avali, mano, essa que é a hora certa. Imagine como é que não deve ser errada. Ai, tu mano. Pois me põe aí que eu tenho muita coisa pra dizer. Vagabunda. Essa fila da puta. Abra, patrão. Fala, corno. O que é que tu tem a dizer, vai? Porra, por que tu me tirou do grupo, viado? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha peraí, primeiramente. Essa gravação está sendo ligada. Isso aqui vai pro YouTube dentro de alguns instantes. Isso aqui é o Lamento de Pabriati. Ai, não pois cito o nome de ninguém. Tão... A idética. Eu vou, não, tipo... Mas sério, eu vou, que tipo... isso, cara? Só vacilo, tá assistindo o Batman novo? Não, ainda não. Conte aí pra mim. Não assistiu o Batman novo? Ainda não. Porra, que palhaço é esse, caralho? Eu sei que tu era inspirado no Coringa. Então, porra... É porque eu não quero ir pra cinema. Eu tô evitando ir pra cinema, sabe? E a pirataria tá podre, né? Aí você tem um argumento. Eu vou baixar essa buceta aqui agora pra assistir, pronto. Isso, baixa aí. Vou baixar. Porra, eu tô na rua agora, filha da puta. Pensei que tu ia ligar na hora que eu te falei pra ligar. Ah, já partiu pra bater ponto, né? Canalha. Eu vim pegar comidinha, caralho. Tô me prostituindo pra comer cheeseburger, não. Comidinha, vai tomar leite de soca, né? A noite todinha. Filha da puta. Sim, pô, presta atenção. Eu vou... Todo palhaço é misógino, incrível. Macho, não é questão de misoginia, é uma questão assim... Te detestar não é um crime, é um dever cívico, entendeu? Mas você não me detesta, padre. Tudo mentira. Eu já disse pra tu não espalhar essas coisas aqui, mas eu tenho que manter o personagem. Eu tenho que manter a porra do personagem, mano. Não sai do... Não sai do script. Desculpa. Não sai do script. Desculpa. Eu vou fingir que você é uma pessoa sensível. Pronto, ótimo. É isso. É pra isso que eu... É palhaço assassino. Exatamente. Matador de polícia. Pelo amor de Deus. Presta atenção na pergunta. Presta atenção na pergunta. Na pauta. Xinga a mulher na rua. Xingo bastante, porra. Depende. Se tu for a mulher, até que vai. Caralho, bicho. Que eu isso? Nunca fiz nada pra ninguém. Que isso, cara. Você sabe que isso aqui é só o personagem. É só o personagem. Uhum. Nossa. É um personagem que tá durando os anos já, sabe? Tô começando a achar que me expôs com a vida real, cara. Tu tá preso no personagem. Caralho. Perdido no personagem, cara. Não. Isso aí eu nego. Isso aí eu vou ter que negar. Já foi o tempo em que eu fiquei... preso no personagem, isso eu já me libertei. Isso aí eu já tratei já. Agora você é o personagem, não tá preso mais não. Exatamente. Só completou a transição. Exatamente. Eu me tornei o personagem. Ah, tá. Tô dissociando já. Enfim, a pergunta, a pauta aqui já do meu... Já dissociou, foi... Ah, fale, desculpa, interrompi a pergunta aí. Então, eu quero saber da rapaziada se... O que a gente está vivendo atualmente, e atualmente estamos vivendo muita coisa, se isso que a gente está vivendo na realidade não é o pós-crédito do fim do mundo de 2012. Porque já passaram 10 anos, e se tu parar para pensar, os últimos 10 anos na realidade foi só o declínio da humanidade. O que foi que teve de bom nos últimos 10 anos? Assim, fora aquela nossa noite de amor lá naquele dia. Eu não sei, velho, porque em 2012 para mim já tava ruim, então para mim só tá normal, não tem nada de estranho não. É exatamente esse o ponto. Na verdade, tá ruim desde 1999. Ah, eu não vou lembrar, assim... Foi ano que eu nasci, padre. Então... Vai que eu era feliz ali ainda. Tu nasceu e eu ainda tava feliz. Aí, tipo, a gente... Não, mano. A gente coexistiu. Não se lembra de nada mesmo, que a gente falou, entendeu? O problema da vida é quando começa a lembrar das coisas, porque é muito mais fácil você lembrar das coisas ruins do que lembrar das coisas boas. Então, pra gente, sempre tá acontecendo coisa ruim o tempo todo. É, isso aí é para pensar. É para pensar. Porém, eu ainda defendo o meu ponto. Ó, entenda. A gente coexistiu e ciente da existência um do outro e foi feliz. Lembre-se, quando começou aquele certo grupo, com aquela certa galera, no, naquele. Tem, sabe quem é que eu tô falando, né? Então. Ali foi um momento confuso para todo mundo, mas não foi tão ruim. 2015. É, 2015. 2016, aí eu já solto a mão, porque 2016 foi quando o Bowie morreu, aí realmente não tinha como ficar mais feliz de Mano, forma foi um alguma. péssimo ano. O Bowie morreu, comecei a fumar maconha, não parei mais. Tá vendo? Depois aí, ó, só tristeza. Ó, o Bowie morreu, o Ah, meu Prince Deus, morreu, agora o George Michael morreu, começou a usar a droga. E também, coincidentemente, foi justamente o ano que eu. Caralho, eu ia fazer um comentário horrível. tá. Ah, 2016 eu fui corna pela primeira vez, viu? Desde então nunca mais parou. Aí, ó, tá vendo? E isso que vale lembrar, 2016 foi o ano que até ali mais ou menos metade do ano. Ó, a revelação, hein? Eu ouvi o que você falou. Foi justamente a época, 2016 ali, no do meio do ano, no meio do ano foi a época que eu tava falando pros caras que, ah, vou flertar pesado com essa doida. A doida era tu. E eu não sei se tu lembra. Eu não. Ah, se o problema fosse esse, mano. O problema é que sou eu, né? Eu entendi seu ponto. Não, burra. Deixa eu falar, porra. Fale, Tanto que fale. tu lembra que uma noite, aleatoriamente, eu decidi curtir todas as tuas fotos no Instagram. Pois eu fui. Eu curti todas, assim, todas. Eu só É que eu fui lá sou tu. bonita, né, Fábio? Eu tenho um apelo ali emocional. Isso aí, eu quero falar contigo assim no particular. Tem umas coisas assim que eu quero falar no particular aqui no público, né? Porra, eu tenho medo. Não, relaxe. Não é como se eu fosse falar nada que você já não sabe. Nada que eu não saiba? Então tá É. bom. Jesus. Enfim, aí eu tomei a decisão burra que só chegou no ponto. Que eu tava tanto dando esse flerte burro contigo e com uma certa outra pessoa. Só que chegou num ponto que tu. Como era eu e mais cinco, Uma aí. certa mulher aí, eu lembro. Não cite Lembrei. nomes. Tu tava focado em outra coisa, eu falei: ah, aqui eu já perdi, não tenho chance. Aí eu fui onde eu tinha chance. Óbvio, né? O cara é burro. Aí, meu amigo. Namorando, pô, foi mal. Hanna, desde quando isso é. Eu sou fiel, pô. Desde quando isso aí era um empecilho? Pra mim nunca foi um empecilho, não. Foi um negócio a se pensar mesmo. É, aí. Foi a chance já, hein? Foi, já foi. Pô, desculpa, mano. Eu tô muito triste saber que eu te perdi pra sempre, Bárbara. A gente podia ter casado. Ah, certamente. Porra. Com certeza, pô. Não, eu não Você tenho a estaria me. morando em Curitiba comigo. Essa porra, essa barata, caralho. Olha aí, ó. Se tu tivesse tomado a decisão certa, nós estava aí passando frio, comendo comida ruim e tendo que lidar com gente branca. Vamos falar a verdade, Pablo. Tu nunca ia querer morar em Curitiba. Assim, sendo sincero, não, mas tu sabendo me convencer, eu ia. Eu sou um homem completamente Muito corrupto. Fala. trabalho esse negócio de convencer aí, entendeu? Eu sou uma pessoa completamente corruptível. E eu assumo, eu tenho um preço e esse preço é baixo. É só saber, é me comprar, cara. Eu sou muito. Eu devia realmente ter trabalhado com direito, porque eu sou muito, tanto corrupto quanto corruptível. Eu sei do meu preço e eu sei que ele é baixo. É só você fazer a oferta. Entendeu? O teu preço baixa, fala bom dia todo dia? Duvido, duvido. Bom dia, e porra, aí é uma oferta bem boa. Porra, eu tava pensando O assim, sei preço lá, é andar trocar de mão dada palavras. comigo, porra. Bom dia todo dia é bem melhor. Tá maluco? Porra, andar de mão dada comigo uma Mano, vez pelo eu já. menos o preço é baixo, mas não deve ser falta de pé, essas coisas, porque puta merda. Não, de novo, é só andar de mão dada comigo. Pô, vem pra Curitiba, a gente anda de mão dada, mano. Fala até pros outros que eu te amo. Tô brincando não, pô. Cola aí, a gente vai sair de mão dada na rua. Caralho, pô, agora eu senti firmeza, pô. Vou até ver aqui o preço aqui das passagens, peraí. Vamos lá. Passagem. Pô, mano, Aquele tá negócio, eu vou demorando um ter que. século pra chegar a comida. A última vez eu pedi um negócio aqui, velho, pro Ah. motoboy e sumiu com a minha comida. O cara Ih. comeu. Puta merda, iFood, né? Pô, pelo menos o cara te reembolsa. Mas porra, eu fui dormir com fome. É, tem esse estresse aí. Ah, mano, pelo amor de Deus. Lembrei até da época que eu cheguei aqui em Curitiba, quase morei na rua. Porra, dormia com fome direto. Meu Deus, mano. Mas vem cá. Assim, eu sei que não é Ô, bicho. o tópico Já pro. te falei que eu me mudei pra cá por causa de mulher? Eu te Ai. dou toda a razão quando tu fala que eu sou burra, viu? Caralho, caralho. Pô, tá sem trilha sonora aqui a gravação de tão em choque que eu tô. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. É foda, bicho. Assim. Não, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Não, tá tudo bem porque Eu só assim. continuei aqui porque eu não tenho como voltar pra cá. De novo, ó. O que é que a gente tava debatendo? Eu tenho um preço. E tipo assim, tu dando o preço certo, eu falei, eu vou pra aí, eu iria pra aí. E como tu foi pra aí, como te deram a cartada pra tu ir, tu foi. Mano, é só, não quero mais comentar sobre, não. Fiquei Não. chateado. Vamos mudar de assunto, vamos falar agora de coisa agradável. Vamos falar. Fale aí alguma coisa agradável pra ouvir. Imagina um cachorro arrastando o cu no chão, vai. Pô, mano, sei lá. Não acho agradável. Não, mas que é Porque eu engraçado, fico é. pensando, caralho, deve ser chato pra porra, que nem quando o ser humano fica com coceira no cu. Vai mal, mas isso A mesmo. diferença é que ele pode coçar, você não pode. Depende do seu ponto de vista. Se eu tô Se em você casa estiver sozinho em sozinho, casa, pode. posso. No trabalho, na frente de todo mundo, não pode. A sociedade é hipócrita. É, a sociedade é uma Deixa o merda. cachorro fazer isso e não deixa você fazer isso no ambiente ali que você conhece todo mundo. É Porra, aquela eu não tirinha. conheço aquele cachorro, eu não conheço. É aquela tirinha que eu. É uma tirinha que eu vi no Instagram esses dias. Que a mulher passando com o cachorro cheirando o cu do vira-lata, e ela. Cachorro, não faça isso! Aí a outra parte da Não tirinha faz aí isso! é ela, sei lá, dando um beijo grego no cara e o cachorro vendo em choque assim, tipo, porra! Tá. Isso aí me lembrou um negócio agradável. Desde que eu me mudei, eu só como cu. E aí foi uma mudança total de perspectiva. A minha vida Realmente, mudou. peraí, tu tá é comendo? Sim, pô. Rapaz, mas tá aí que agora. Ih, detona, né, mano? Quer dizer que o mercado de coi tá em alta, é? Tá doido. O mercado aqui de Curitiba tá em alta faz tempo, mano. Todo mundo sabe que a pessoa vem pra cá, vai comer cu. Então, eu tô sendo otário aqui nesse fim de mundo. Eu devia ir pra aí mesmo. Oh, mano, não escorra aí fácil desse jeito, ô garapa. Não, mano, eu fiquei em choque da primeira vez, assim, que eu fui sair com o brother. Ele foi bem explícito. Por favor, enfia o dedo no meu cu. Eu não acreditava no que eu tava ouvindo. Porra. Porque se eu fosse fazer um negócio desse em Manaus, eu ia levar um soco. É, mas a gente tem que entender que Manaus é tipo civilização zero, né? Um país civilizado. Ai, meu Deus. Não tem civilização. Então os caras não sabem o quão divertido é um dedo no cu, tá ligado? Eu não sei, mano. Eu acho que é até bem educado. Eu acho que exige ali um momento de intimidade que você vira pra pessoa e pergunta, eu posso enfiar o dedo no seu cu? O cara já aqui, já pega a tua mão, já enfia o dedo lá, você fica, ei, porra, meu dedo. Porra, aí é quando foda. Você vê, um cu já engoliu. Aí me lembrou outra coisa agradável também, que era quando eu andava em evento de anime, a coisa escalonando. Que assim... Evento de anime? Sim. Puta merda. E eu ficava na... A gente nas eu filas... Eu só penso na água a R$5 e um churros a 12. Ah, mas isso é no Anime Jungle, porra. Aqui no Sana, quando eu ia pro Sana, ninguém gastava nada. Eu pedia R$100 pro meu pai pra eu ir passar o final de semana lá indo pro Sana. Eu voltava com uma mochila, 12 mangá, duas camisas, um fone. Comia no McDonald's e voltava com R$100. Não boto fé, patrão. Não boto fé, não. Porra. R$100 no Anime Jungle era uma camiseta só. Se tu desse sorte. No Sana, na minha época, isso 10 anos atrás, exatamente antes do mundo acabar, dava pra tu curtir com R$100. Mas assim, como eu era da galera canalha, eu não... Tipo, não tinha isso. Tu não pagava não, tu ia com R$100, tu voltava com R$100, fala logo pra todo mundo aí. Exatamente. E todo mundo sabia. Pô, só andava com os ladrão. Só andava com os ladrão, com os marginal. Enfim, pô. Ah, cara, eu me arrependo muito, porque na época que eu saí de Manaus, eu tava andando só com galeroso e, assim, os melhores rolês que eu já dei na minha vida. É uma galera torta pra caralho. Assim. Assistir jogo do Flamengo em casa do traficante. Porra, mas aí é viver num certo perigo, né, mano? Pô, galera massa, tinha criança. Peraí que chegou o rango. Chegou aqui o negócio. Porra, finalmente. Finalmente, pode desligar já. Posso? Boa noite. Boa noite, tchau, bom tchau. Rango, tchau. Depois nós continuamos aquela conversa lá. Tá bom. Pronto, tchau. Filha da puta. Pô, surreal essa mina. Puta que pariu. Pessoa horrível do caralho. Ó. É um negócio que parece um podcast, mas não é. Tá. Reclamação o tempo inteiro com gente que não sabe, não entende o que eu tô querendo falar. E é bom que tu chegou agora no meio do negócio que não vai entender porra nenhuma, mas eu tenho uma pergunta muito séria. O que a gente está vivendo agora, que é muita coisa, na realidade não é a cena pós-crédito do fim do mundo de 2012? Eu acho que o que a gente está vivendo agora é tão insignificante que nem isso dá para chamar, sabe? Desenvolva. É um circo feito assim, que não tem significância nenhuma e que fingem ter. Pra gerar que querem raio. Ter uma relevância. Tipo, o Biden. Passou a vergonha do Afeganistão e agora tá querendo se amostrar, não durou nem um dia. É, na hora que. Arregou. Só sabe lançar uma notazinha de repúdio. Nem os americanos. Estão gostando dessa história aí da Rússia? E olha que é americano, né? Pelo amor de Deus. É, nunca que vão punir pela Rússia. E estão punindo. Macron, um... Foi uma ligação, homem, ó. E fazendo Photoshopzinho, triste. Meu Deus. A lenda. O da Alemanha não vou nem falar, não precisa. Esse da Alemanha... E aí esse presidente da Ucrânia, um patético, um ridículo. Literalmente um comediante. É, o bicho fingindo é... ser alguém. E acreditaram, aí agora que ele mostra eu não ser ninguém, um jumento parido. É. Ele não... Amanhã ele vai fazer um pronunciamento pro parlamento britânico, assim, o maior congresso de nulidade mental de todos os tempos, porque assim, é o presidente da Ucrânia falando pro parlamento inglês, um burro falando porra de jumento. E por que ele não liga, igual todo mundo faz? Porque ele quer se amostrar. Porque é só isso que ele tá fazendo desde o início, ele só se amostra. Tomou uma proporção de circo tão forte, que assim, o que essa galera fica falando o tempo inteiro é: ah, derrubamos não sei o que da Rússia, matamos tantos russos, não sei o que. Aí tu vai ver o mapa... Não, é assim, ó. Ah, a gente derrubou um drone da Rússia, um drone. Aí a Rússia meteu bomba em 5 lugares ao mesmo tempo. A gente matou 5 soldados russos. A Rússia matou 100 ucranianos. É assim? E é fingindo, ainda estão fingindo que a Rússia não tomou conta de 100% de Mariupol? Não, estão fingindo que a Rússia, assim, que a Rússia ainda está lutando por tudo. Que tá tudo bem, eles ainda estão lutando, os ucranianos estão super bem. Como se esse presidente deles não tivesse incentivando o civil a pegar arma e ir pra luta. Que como os se tivesse necessidade mesmo. Disso. Nem a América lá com essa porra, literalmente meteram 2 bombas nucleares no Japão por causa disso. Porque eles não gostam de... De mandar civil. Preferem matar os civis tudo de uma vez do que deixar... Já que eles vão morrer? É. Já que eles querem morrer, não tem jeito. E assim... É pra fazer o quê? É pra apoiar essa galera, um bando de nazista caipira. Pra tu ter noção. E burro. Gente burra. Muito. Que você... Não, você tenta assim, embora a galera reage e eles não fazem nada. Caíram na lábia do Biden. Em vez de só, tá, errei, acreditei na galera errada aqui, pensei que iam me apoiar, não me apoiaram e eu agora não tenho o que fazer. Em vez de só admitir isso, não, fica lá, fica. Quando saiu coisa da Rússia sobre os termos de rendição, eu pensei assim, pô... Um bulldog gay. E... Lenda. Cadê a brasileira? Ixi. Gay. Tô sendo por você, Dumbledore gay. Vamos lá. O que eles deviam ter se tocado é que assim, quando o cara da OTAN falou todos os países da OTAN podem e devem mandar armamento para a Rússia ou para a Ucrânia, o que é que eles deviam ter se tocado? Porra, é agora que a gente vai poder ver se a Ucrânia é bem vista ou não. Na hora que a Polônia diz, eu não vou mandar porra nenhuma... E a Turquia literalmente fechou o mar. Que susto. Se liga, hein? A Turquia tá fazendo... A Turquia é o famoso fã ou hater? Ele é um dois. Sabe? Que é... Ah, Turquia, precisamos de você pra barrar a Rússia. Que pena. Aí a Rússia chega, Turquia, tô precisando de um favor teu. Ah, Turquia, que pena. A Turquia tá foda-se. Ela não tá ajudando ninguém. Ela tá vivendo a vida dela. É, e tão certo. A Mel tá vindo. Eita, mais tá um. No chão. Participar do diálogo aqui, anda. Você vai postar isso aonde? Vai tudo pro YouTube. Mas começou o áudio, foda-se. Ai, quase que eu quebro a onda. O que foi? Cadê? Deixa eu ver. Hã? Ela está com no chão. Não, eu fui gravar um negócio assim. Ah, espacado. Vai, uma pergunta aqui. Ó, responda. Fecha a porta. Eu vou já pra lá, fala rápido. O que a gente tá vivendo atualmente é o pós-crédito do fim do mundo 2012, na tua opinião? Ou é só um circo? É um circo 2012, na... Suponhamos que o mundo acabou em 2012 e a gente tá vivendo a cena pós-crédito do filme. Matrix. Eu sei que tu não gosta de Matrix, mas não. Eu acho só um si. Eu vi ali uma matéria que é G1, sei lá. Aí, né, explicando a cor da Ucrânia, da HI, né? Especialistas, não sei o quê. Mancha. Tá no Twitter aí? Tá no Twitter aí? Eu também te mandei um. Não, eles só falaram óbvio. É tipo. É aquela matéria do uma cor esportiva. Zidane avisa, está avisado. Pronto, literalmente. Ele se arrudeu todinho pra no final falar o óbvio. Eu fico muito puta com isso, mano. É tipo assim, gente, a gente vai explicar o que aconteceu na guerra da Ucrânia. Começou uma guerra. A explicação, tem uma guerra. Nem bota no like, Nem a mídia mais sabe o que tá falando. Sem brincadeira, eles só estão inventando. Tão mesmo, sem mentira. Eu já pagando BBB, Manhã, amanhã. Pô. Hoje é Discord. Deve ser meu pai. Like. Porque a não tem medo de dinheiro, tá garantido. Oi. Como a guerra na Ucrânia pode acabar? Especialistas analisam o conflito. Especialistas ouvidos pelo G1 são unânimes. Não há resposta exata e todos os sinais envolvem incertezas. Ainda assim, há um consenso. Tudo passa pelas negociações entre Ucrânia e Rússia. Falou e não disse porra nenhuma. Ah, como a guerra na Ucrânia e na Rússia pode se resolver? Com a Ucrânia e a Rússia se resolvendo. Nossa, isso é um circo. Após criar 2012 não seria assim, sabe? Você não sabe após criar 2012, foi em 2020. Sabe quando você assistiu o filme da Marvel, ele acaba, ele tem uma cena pós-crédito importante, aí depois tem uma cena pós-crédito que é só uma piada? Pronto! É, 2020 e a gente agora? Eu acho que não foi 2020, foi 2016. Não, 2020. 2020, pandemia. Eu sou um homem de princípios. É um filme da Marvel de 3 horas. A pandemia foi o terceiro ato e isso é a cena pós-crédito que alivia. Assim, porque pensando bem, eu acho que empata 2016 e 2020. Tipo assim, não empata exatamente. Porque não empata porque assim. Tem muita gente morta. A morte do Bowie contra a morte de um arrumo de gente de Covid. Mas, sinto assim, mais pelo bolo. 2016, não. A eleição tava uma merda, né? A política aqui da gente, né? O cor da Dilma. Sim. Agora, culpa de quem, Estados Unidos? Pois é, agora o Bolsonaro na gente. Bolsonaro bicho burro. 2016. É isso pra gente. Bolsonaro é o cara assim que... E teve greve. 2016 foi a prévia do fim. Foi. É engraçado o Bolsonaro como ele é. Eu me diverti tanto em 2016. Meu único cor desse ano foi as mortes dos famosos que eu gosto assim. O Bolsonaro, tipo, uma completa nulidade mental pra chegar no ano de eleição e começar a fazer umas coisas que tu fica... Putz. A gente começou já as cor das eleições na apresentação, né? Afirmaria cada mentira. Vocês viram de quem já aí? Não, já passou um, não sei o que, 70, acho que ele quer ser governador. Cala a boca! Tá passando de um tal de republicano. Republicano não, é. O do Bolsonaro, qual não? Acho que é o republicano. Republicano. É, isso fica passando uma mulher desse. Não sei o que essa baita louca sei. Mas até agora não passou ninguém que preste. Aí... Eu não lembro pra tu não, meu Deus, um negócio. Mandou. Vou ver o Big Brother. Vai lá. Tipo, chocada, sem brincadeira. Vai ler os comentários, sim, sim. Desse aqui, né? É. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, mãe, imagina se... Essa inteira aí, Leia. Desse cara aqui? Do mais mostrar mais respostas. Jesus. Uau, um americano falou. Meu Deus. A resposta dele. E ele mandou a real, viu? A foto de baixo. A foto de baixo. Não, mas é basicamente isso, mano. É americano protegendo o Putin. Pra tu ter noção. É pra tu ter noção do quão absurdo tá as coisas. E eu vou... Mano, vai tomar no cu. Vou parar de gravar essa porra e acabou-se.